amigo. Vamos em frente, porque atrás vem muita gente, minha querida Deise Cristina, todos os amigos de Abadiânia, Estadão de Goiás, o meu amigo Bideca, né, os amigos da Rádio Capivari FM, exibindo o nosso programa aí em Abadiânia, cidade bonita. Eu conheço essa cidade, já fiz show aí em Abadiânia, muito bacana. Tem os meus amigos Juraci Pereira e Cida Vieira, que estão com uma loja de calçados aí na Rua do João de Deus, Paula Araújo, né? Um abraço ao Juraci, a Cida Vieira, todos vocês aí de Abadiânia, ligados no nosso programa aí pela Rádio Capivari FM. Um beijo, viu? Deise Cristina sempre falando comigo no Facebook, não perde o programa, todos os dias, às 13 horas. Quem vai cantar bonito no quadro Ao Som da Viola? Eles que já estiveram com a gente aqui pessoalmente, cantaram bonito, os ouvintes gostaram. De Paulo e Paulinho, ponto final. Agora no Mundo Sertanejo, Ao Som da Viola, Ao Som da Viola. Olha, quero te dizer, precisamos conversar antes que alguém lhe conte a verdade. Eu mesmo abro o jogo. Faz muito tempo que eu não quero nada do que você quer. O que eu sentia por você na fase que nós começamos, agora eu sinto 10 vezes mais forte por outra mulher. Eu não consigo fazê-la feliz, infeliz assim. Você me toca, mas o que ele toca já não toca em mim. Não conto as vezes que fui contar tudo e desisti na hora. Tomei coragem de perder o medo e provar que não minto. Estou sentindo que as pessoas sentem que eu não sinto nada. Eu sinto muito, mas infelizmente amor eu não sinto. Vivo cansado de inventar desculpas que estou cansado. Eu estou certo que nada dá certo, começando errado. Eu só desejo que você encontre quando me alguém que mende o elo de sonhos que havia entre a gente. É muito cedo pra pensar que é tarde, desistir de tudo. Refaça os planos, esqueça o que houve, toque a vida em frente. Nós dois compomos a trilha sonora de um filme real. A nossa história já passou do tempo do ponto final. Nós dois compomos a trilha sonora de um filme real. A nossa história já passou do tempo do ponto final. Você está ouvindo Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos a apresentar Mundo Sertanejo. Já estamos de volta ao Mundo Sertanejo, está no ar. Um beijo para minha querida amiga Tamile Dias, a Flávia Pinheiro, todos os amigos da Ocidental FM, Porto Walter, no Acre. Nosso programa é sucesso e todos os dias às 5 da tarde. Muito obrigado, viu? Meu amigo Aleir, Mototax, seu irmão Wilson, o Cido Bala, todos vocês de Acreúna, Estadão de Goiás, ouvindo pela Canadá FM. Um abraço a todos da Canadá FM, pela parceria, o nosso muito obrigado, viu? Meu amigo Humberto Walk, de São Francisco do Sul, Santa Catarina, Ilha de São Chico, né? popularmente chamada como Ilha de São Chico. Um abraço a todos vocês aí, muito obrigado. Valeu, Humberto Walker, sempre ouvindo o nosso programa aí em São Chico, na Ilha de São Chico, Santa Catarina. Minha querida Vivi Maísa, em Saré, no Pernambuco também, não perde o programa, disse que adora a minha música, foi por causa dela. Obrigado, viu, querida? Um beijo para vocês aí, muito obrigado pelo carinho. Minha querida Ellen Amaral, em Santa Luzia do Paruá, a Samara, a Letícia, a todos vocês aí em Santa Luzia do Paruá, Estadão do Maranhão, ouvindo o nosso programa. Valeu, Márcia Farias, Patrícia Maiara, os seus papais, a das Neves, a todos vocês, os pais da Patrícia, né? A das Neves e o seu papai, ouvindo o nosso programa também, aí pela Tropical FM. Minha amiga Silvana Vitorino, em São João do Paraíso, um beijo pra você, viu? Silvana Vitorino, Mirlene Silva, todos aí, Neilza, da Paraíso FM, muito obrigado pelo carinho. Manfrine Gehrig, sua mulher, Cleide Souza, em Guarapari, Espírito Santo. Em Guarapari nós temos audiência fantástica pela Rádio Sim AM. Minha querida Odete, cantora do coral, Marli Santos, a sua filha, todos vocês de Guarapari. Marli Santos mora em Brasília, né? Porém, está sempre em Guarapari, visitando os familiares e ouve nosso programa. Meu amigo Herbert Souza, de Viana, interior do estado e de Espírito Santo, ouvindo pela Rádio Sim AM. Valeu a todos vocês, nosso abraço carinhoso. Janete Matos também, muito obrigado, viu? Quem canta bonito? Paula Fernandes. Essa música é linda, linda, linda pra você. Eu quero ser pra você a alegria de uma chegada, clarão trazendo o dia, iluminando a sacada. Eu quero ser pra você a confiança, o que te faz sonhar todo dia, sabendo que pode mais. Eu quero ser ao teu lado, encontro inesperado, arrepio de um beijo bom. Eu quero ser tua paz, a melodia capaz de fazer você dançar. Eu quero ser pra você a lua iluminando o sol. Quero acordar todo dia pra te fazer todo o meu amor. Eu quero ser pra você braços abertos a te envolver, e a cada novo sorriso teu serei feliz por amar você. Eu quero ser pra você a alegria de uma chegada, clarão trazendo o dia, iluminando a sacada. Eu quero ser pra você a confiança, o que te faz sonhar todo dia, sabendo que pode mais e mais e mais. Eu quero ser ao teu lado, encontro inesperado, o arrepio de um beijo bom. Eu quero ser tua paz, a melodia capaz de fazer você dançar. Eu quero ser pra você a lua iluminando o sol. Quero acordar todo dia pra te fazer todo o meu amor. Eu quero ser pra você braços abertos a te envolver, e a cada novo sorriso teu serei feliz por amar você. Eu vivo pra você. Se eu canto pra você, pra você. Eu quero ser pra você a lua iluminando o sol. Quero acordar todo dia pra te fazer todo o meu amor. Eu quero ser pra você braços abertos a te envolver, e a cada novo sorriso teu ser feliz por amar você. Eu quero ser pra você. Eu quero ser pra você. Muito bem, Paula Fernandes cantou bonito para vocês. Essa música é simplesmente demais, né? É romântica, muito legal. A letra, muito bonita. Meu amigo Valmir Clabuchara, e sempre interagindo comigo. Valeu, Valmir. Os amigos da Rádio Cultura FM de Nova Montana, Nova Montana, município de Salinas, Minas Gerais. Um abraço, Valmir Clabuchara. Brevemente estaremos por aí fazer o show, né, Valmir? Muito obrigado pela parceria de vocês, exibindo o nosso programa todos os dias às 18 horas. Valmir Clabuchara e todos da equipe da Rádio Cultura FM de Nova Montana, município de Salinas, estadão de Minas Gerais. Muito obrigado pelo carinho de vocês, tá bom? Minha querida Juscelia Cabral e Vanderlei, em Santa Helena, no Paraná. Muito obrigado, viu, Juscelia Cabral, Vanderlei, todos vocês de Santa Helena, no Paraná, ouvindo o nosso programa. Muito obrigado, viu? Vamos de música. Quem vai cantar bonito? Zezé de Camargo e Luciano, Sonho de Amor. Zezé de Camargo e Luciano, essa música é linda, linda, né? Um abraço, meu amigo Ricardo Silva, cabra danado, os amigos da Canoa Grande FM de Guaraçu, estadão do Paraná, exibindo o nosso programa com muito sucesso, brevemente, Diego Aradares fazendo aquele show aí, né? Valeu, Ricardo Silva, muito obrigado a todos vocês da equipe da Canoa Grande FM